um café. Era aquela mesa antiga, mesa de todos os dias, em que ele se senta para almoçar, tomar um café reconfortante ou só mesmo para pensar. O café, enquanto lugar, já não é a mesma coisa de outros tempos. Para muitos, é assim, mas nem por isso ele deixa de lá ir diariamente. Laura António, cineasta, crítico da Sétima Arte, realizador do filme Manhã Submersa, programador e diretor de festivais de cinema. Laura António é o homem que nos faz sentar à mesa no Café Vavá, em Lisboa. Ora, estamos na esplanada do Café Vavá, que é um café que fica precisamente por baixo da minha casa. É um café que eu frequento há 20 e tal anos e é um café que para mim é uma referência, e uma referência que tem a ver com a minha vida particular e também com a minha vida profissional. Julgo que o café é uma instituição que desde sempre teve uma grande importância, não só por ser um local onde se toma uma bica retemperadora, aqui é uma espécie de minha segunda sala de jantar ou de almoçar mais frequentemente, porque é aqui que eu quase sempre almoço, mas é sobretudo um local de convívio, de tertúlias. Nesse aspecto, o café mudou um bocado, mudou o café enquanto instituição e mudou este também. Eu lembro-me dos meus tempos mais novos, quando comecei a frequentar o Vavá. O Vavá tinha uma constituição arquitetónica, chamemos-lhe assim, diferente. Tinha uns maples a rodear aqui quase todo o interior, com umas mesas e umas cadeiras também de madeira, e que conferiu ao ambiente um lado muito acolhedor. Ainda antes do 25 de Abril, eu comecei a vir para o Vavá na década de 60, mesmo no final dos anos 50, quando os meus pais regressaram a Lisboa depois de um período de vida no Alentejo. Eu sou de Lisboa, mas como o meu pai era professor, foi para Porto Alegre durante uns anos. Nessa altura os professores faziam a efetivação numa escola e o meu pai foi colocado lá. Eu estive em Porto Alegre 8 anos. Quando regressei a Lisboa, vim viver aqui para esta zona, e isto é em 1959. O Vavá já existia, isto era uma zona muito nova ainda na cidade, chamavam-se as Avenidas Novas, ainda hoje se chamam, mas agora já não são tão novas assim. Na altura, esta zona ainda estava muito rodeada de quintas e locais ainda não urbanizadas, ainda não havia muitos prédios construídos. Aqui estes 4 prédios que circulam este cruzamento da Avenida dos Estados Unidos com a Avenida da Roma eram, digamos, quase que os pequenos arranha-céus aqui de Lisboa. Os meus pais moravam aqui muito perto, aqui na Avenida dos Estados Unidos, um bocadinho mais abaixo. Curiosamente fiz aqui o 6º e o 7º ano, mas andando no Pedro Nunes, em Campo de Ourique, mas ia e vinha para aqui. Esta zona era uma zona que tinha uma série de cafés, onde os estudantes da universidade, depois na altura quando eu fui para a Universidade de Letras, precisamente aqui no Campo Grande, e em muitos destes cafés eu fiz, de certa forma, o meu curso. Era para aqui que vinha estudar. Havia um café ao fundo da Avenida dos Estados Unidos chamado Nova York, que hoje em dia é uma dependência de um banco, onde eu estudei muito. Havia a Granfina em frente, onde me encontrava muito também com alguns amigos meus. E havia aqui o Vavá, que era um café, também foi metade ocupado por um banco. O café era maior, ocupava, portanto, a parte que hoje em dia é café e restaurante, e o outro lado que também era café, a parte de cima, e que eram os bilhares lá embaixo. Havia uma zona de bilhares muito concorrida nessa época. As dependências bancárias foram ganhando terreno aos cafés e a outros estabelecimentos. Um fenómeno comercial que em Portugal teve um grande avanço nos inícios dos anos 90. O Vavá é um dos cafés mais conhecidos de Lisboa, na zona conhecida como Avenidas Novas, no cruzamento da Avenida de Roma com a Avenida Estados Unidos da América. É o local preferido de Laura António e, sem desprimor de outros, é para ele um lugar importante. Este café, para mim, tem uma importância grande porque, por exemplo, foi aqui que eu conheci muita gente ligada à área do cinema. Eu já gostava muito de cinema desde miúdo, já escrevia em jornais de Porto Alegre, pai, desde os meus 12, 13 anos, já fazia umas noticiazinhas num jornais que havia em Porto Alegre, que era a Rebeca e o Distrito de Porto Alegre. Mas foi quando vim para Lisboa que comecei a colaborar nos suplementos juvenis que havia tanto no Diário de Lisboa, que era o Mário Castrinho que dirigia, como na República. E na República, que era um outro jornal muito importante na época, existia também uma página dirigida pelo Batista Bastos, chamada Bastidores, onde eu comecei também a colaborar. Tinha para aí os meus 15, 16 anos e comecei a fazer umas coisas por essa altura. E este café, nessa altura, era muito frequentado, tinha uma tertúlia muito conhecida na época, que eram os homens do Cinema Novo. Fernando Lopes, o Fonseca Costa, o João César Monteiro, o Seixas Santos, o António Pedro Vasconcelos, reuniam-se muito aqui. Juntamente com outro estilo de tertúlias, havia aqui vários grupos de pessoas com interesses diversificados consoante a sua formação profissional, mas ao mesmo tempo com interesses coincidentes. Esta zona, este café, era muito conhecido por ser um café onde se reunia muita gente do contra, do chamado revirado na altura, aqueles que eram contra o regime, e muitas revoluções se fizeram aqui, muitas conspirações, imaginou-se aqui muita coisa, falou-se muito do que havia de ser ou não haveria de ser. O país, depois de alguma transformação que acabasse com a ditadura, curiosamente, também te posso dizer que não foi neste café que eu soube do 25 de Abril, mas tinha estado aqui, o café fechava por volta das 2 da manhã, bons tempos em que as pessoas ficavam aqui a discutir até tarde, e lembro-me que eu estive aqui nessa noite com o Manuel Guimarães, que era um realizador de cinema, de quem eu era muito amigo. Foi um homem que teve também uma certa influência no meu lançamento como realizador de cinema, isso já podemos falar posteriormente, e nós estivemos aqui e havia aqui um grupo muito grande. Era o Manuel de Azevedo, que era um jornalista do Diário de Lisboa, era o Manuel Guimarães, que era realizador, era o Rafael, que era um publicitário. Apareciam aqui muito também os chamados baladeiros da época, os homens que cantavam, escreviam baladas e que tinham um certo tipo de música, que também era uma música e era um tipo de poema que era muito contestatário em relação à época. Aqui aparecia muito o Paulo de Carvalho, o Fernando Tordo, o Carlos Mendes. Julgo que aparecia por aqui também, em muito novo, o Hermano José. Eu não me lembro de o ter visto por aqui, mas ele já me contou várias vezes isso, e inclusive já li isso também em entrevistas dele. E eu lembro que no dia 24 estivemos aqui a falar, até ao café fechar. Lembro-me que depois fomos para uma daquela esquina ali. Ainda continuámos ali em pé durante um certo tempo. Eu, nessa altura, já vivia com a minha mulher, mas ainda não éramos casados. Eu lembro-me que a Eduarda também estava na conversa. Não morava ainda aqui em cima, morava num prédio muito perto que ficava aqui da Sul América, que era um outro café que havia. E fomos para casa, para aí às 2:30, 3 horas, e para aí às 5, 6 horas da manhã, o Manuel Guimarães acordou-nos a dizer que tinha ouvido na rádio que estava a acontecer qualquer coisa, não sei o quê. Portanto, também há referências dessas que estão ligadas a este café, que é um café que tem uma mitologia, chamemos assim, muito forte no meio português, porque efetivamente aqui se reunia muitas pessoas de variadíssimos grupos. Por exemplo, um grupo também que existe aqui muito, que ainda hoje se mantém, e que é um grupo que tem muita graça, e de quem eu sou amigo também de algumas pessoas, é o grupo da TAP, porque há muitos comandantes e pessoal da TAP que se reúne aqui quase todos os dias. Depois há as conversas de futebol. Isto aqui é maioritariamente, tenho a impressão, benfiquista, mas também há muitos do Sporting, entre os quais eu me incluo. E há sempre aqui conversas também interessantes à hora do almoço, que é mesas que se cruzam a dar piadas uns aos outros. Nesse aspecto eu sofro muito com as piadas. Ultimamente, nos últimos anos, parece-me que estou a sofrer menos, porque o Sporting já ganhou 2 campeonatos, reconquistou alguma da sua glória passada, mas de qualquer das maneiras também é um dos aspectos curiosos deste tipo de instituição como o café. Nas mesas do Vavá, Laura António conheceu ao longo dos tempos pessoas que o marcaram muito. Esses encontros, no café, eram favorecidos pela localização do Vavá, numa zona de confluência de várias avenidas importantes de Lisboa, mas também pela fama de que naquelas mesas se reuniam alguns intelectuais de várias áreas da cultura portuguesa. Aqui conheci algumas pessoas que ficaram minhas amigas para o longo da vida. O Vilas Boas, um dos homens, uma das referências do jazz em Portugal, digamos que era o homem que mais fez pelo jazz durante muito tempo aqui neste país, e que era uma verdadeira enciclopédia. Era um homem que vinha aqui muito. Encontrei-me aqui muitas vezes com ele, tínhamos uma relação de grande amizade e de grande cumplicidade. Ele era um homem que reunia tudo o que conseguia sobre jazz, desde revistas, gravações, áudio, gravações de vídeo. E ele às vezes ia aqui à minha casa e até chegou a propor um dia que nós os dois devíamos fazer uma fundação para o cinema e o jazz, porque eu também tenho a mania de guardar muita coisa, tenho uma casa que já me começa a asfixiar. E nesse aspecto ele também era assim, talvez pior do que eu, que tinha mais anos à frente, atrás dele neste caso, a reunir elementos. Outra personagem que era um homem notável e que eu conheci também aqui no Vavá e de quem me tornei muito amigo foi o Sam, cartunista que fazia o guarda Ricardo, que vinha aqui muitas vezes. Era uma personagem fabulosa, quem olhava para ele, tinha os cabelos compridos, parecia uma espécie de D'Artagnan, era um tipo fabuloso. E encontrávamos aqui muitas vezes, falávamos aqui muito. Ele fazia desenhos nas toalhas de papel do Vavá, tenho várias em minha casa ainda que ele me ofereceu, inclusive alguns desenhos dedicados. E houve aqui muita gente, por exemplo, João Maria Tudela também aparecia aqui muito, aliás, era meu vizinho num prédio aqui onde eu cheguei a morar 2 anos antes de morar neste, onde estou agora há 20 e tal. O João Maria Tudela, por exemplo, foi uma pessoa que teve uma ligação também a este café muito interessante, porque uma das vezes que eu vi ao café estava ele a ser filmado pelo Manuel Guimarães para um filme que foi o último filme do Manuel Guimarães chamado Cântico Final. E isso, este aspecto vai entrar num outro aspecto que tem graça e que também está ligado a este café. É que Manuel Guimarães fez um filme sobre um romance do Virgílio Ferreira chamado Cântico Final. E agora entramos nas fitas. Lauro António, realizador da adaptação para cinema da obra Manhã Submersa de Virgílio Ferreira. Foi exatamente nas mesas do Café Vavá que Lauro António teve a ideia e começou a conceber o filme Manhã Submersa. Foi também nas mesas do Vavá que Lauro António vivenciou momentos inesquecíveis ao longo de décadas. Foi neste café que falámos muito sobre isso. Ele acabou por ser padrinho do meu casamento, o Manuel Guimarães, e nós éramos efetivamente muito amigos. Ele morava aqui muito perto e eu já gostava muito do Virgílio Ferreira como escritor, mas não o conhecia. Um dia o Manuel Guimarães disse-me que ia fazer o Cântico Final, aliás até falámos sobre o argumento, discutimos o argumento variadíssimas vezes aqui nestas mesas, e depois foi filmar para a Serra da Estrela. Eu disse que gostava muito de fazer um filme sobre o Virgílio Ferreira, de quem eu tinha lido um romance, ainda estava no Alentejo, quando eu era ainda bastante jovem, que foi A Manhã Submersa, e não pensava de maneira nenhuma fazer nenhum filme sobre A Manhã Submersa nessa altura, mas o Virgílio Ferreira era um autor que me fascinava. E como ele fazia o filme, eu disse, então olha, vamos fazer o seguinte, eu faço um documentário sobre o Virgílio Ferreira, enquanto o Manuel Guimarães faz o filme. E ele disse que sim senhor, então que me emprestava o diretor de fotografia dele, que era o Abel Escoto, nos momentos de pausa, enquanto eles não estavam a filmar ou estavam a preparar cenários, não sei o quê, eu podia ir lá uns dias, filmava algumas coisas com ele na Serra da Estrela, com o Virgílio Ferreira, e que me dava até uns restos de película que não se ia gastando e que eu ia fazer, portanto, um documentário que funcionava como um complemento ao filme dele quando o filme se estreasse. E assim fiz eu um dos meus primeiros filmes, que foi o prefácio ao Virgílio Ferreira. Entretanto, o Manuel Guimarães morreu antes de acabar o filme já tinha sido todo filmado, mas não tinha sido montado ainda. Quem acabou por montar o filme foi o Dório Guimarães, o filho do Manuel Guimarães. Eu fiquei com um filme meio feito, meio por acabar, a curta-metragem, a parte toda feita na Serra tinha acabado, mas eu queria fazer uma parte do documentário em Évora e uma parte do documentário em Lisboa. Entretanto, pedi um subsídio ao IPC, nessa altura era o Instituto Português de Cinema, e foi através desse pequeno subsídio, julgo que na altura foram 100 contos, que eu acabei por fazer o filme. Fui filmar alguma parte da Évora e ainda acabei por fazer aqui umas filmagens em Lisboa, tanto em casa do Virgílio Ferreira como aqui na Avenida de Roma, ele a passear aqui na Avenida de Roma, a ir ao Barata, à livraria e mais umas coisas assim. E fiz esse filme que acabou por funcionar como complemento do Cântico Final, quando o Cântico Final estreou. Foi através das minhas relações com o Virgílio Ferreira nessa altura que eu resolvi recuperar aquela minha paixão pela Manhã Submersa, que tinha sido um romance que me tinha marcado muito quando eu era mais novo, e que resolvi fazer a adaptação da Manhã Submersa ao cinema, e acabei por me estrear na longa-metragem precisamente com a Manhã Submersa. Foi um bocado a partir daqui deste vavá e das relações com o Manuel Guimarães que se estabeleceram aqui, que acabei por ir parar à Serra da Estrela, onde eu pela primeira vez fiquei em Ceia, na altura em que o Guimarães estava a fazer o Cântico Final. Fiquei lá numa estalagem, e posteriormente, por exemplo, também se vieram estabelecer, além dos filmes que eu fiz com o Virgílio Ferreira, acabou por haver uma ligação a Ceia muito forte, porque tenho um festival de cinema em Ceia, um festival sobre cinema e ecologia e a defesa do ambiente, e que foi uma forma de eu regressar à Serra da Estrela. Portanto, aliás, a Serra da Estrela poderia ter sido um dos locais que eu poderia também ter escolhido como um local de referência. Outro poderia ter sido Porto Alegre. Porto Alegre também é uma cidade que me marcou muito. Eu julgo que devo muito a Porto Alegre por variedíssimas razões. Para já, porque estive em Porto Alegre entre os 7 e os 15 anos, e eu julgo que é uma das épocas mais importantes na formação da personalidade de uma pessoa, porque é entre, digamos, a época da adolescência, parece-me que é onde quase tudo se começa a formar. Foi aí que eu comecei a gostar muito de cinema. Eu já gostava desde miúdo. Lembro-me que ainda em Lisboa, quando o meu pai estava a dar aulas em Lisboa, eu ia muito ao cinema com ele, porque na altura podia-se ir ao cinema com qualquer idade, e ia-se ao cinema ao colo dos pais. E vi muitos filmes, ainda me lembro de muitos filmes, que tenho assim vagas recordações, mas que foram filmes que me marcaram. Alguns deles lembro-me de imagens muito definidas, sobretudo filmes de aventuras. Eu lembro-me de um filme chamado Cungadinho, que nunca mais esqueci, o Bogeste, o Bambi, que deve ter sido os filmes que mais me marcou a mim ao longo da vida toda, porque vi-o várias vezes. Vi-o em muito pequenino, quando praticamente deve ter sido na estreia ou pouco depois da estreia. Depois houve várias reprises, e foi um filme, é daqueles filmes que a gente vai ver quando é muito pequenino, depois vai ver mais velhinho para recuperar a imagem que teve quando viu quando era pequenino, depois leva aos filhos a ver, e é daqueles que a gente chora sempre, pelo menos eu choro sempre quando se vê o filme, qualquer que seja a época, quer seja filho, pai, e se calhar daqui a uns tempos em avô, volta-se a ver o Bambi e volta-se a chorar com o Bambi perdido na floresta em chamas. E que outros locais Lauro António poderia ter escolhido? Locais para filmar, por exemplo? Há imensos locais que eu gostava de filmar, há imensos... que há mais são as coisas que nós gostaríamos de fazer. Uma vida não chega para completar esses desejos que se vão criando, inclusive é porque, por exemplo, no meu caso, eu acho que deve acontecer com muita gente, mas no meu caso eu sou uma pessoa que tenho o amor fácil, ou seja, deixo-me apaixonar com facilidade, quer por pessoas, como por coisas, locais, e interesso-me muito. Ou seja, eu, se estiver um dia ou dois num local, descubro de certeza alguma coisa que me fascinaria conhecer melhor, aprender melhor, filmar, escrever, investigar. Portanto, há sempre qualquer coisa que nos leva a interessar, e portanto praticamente todos os locais, eu lembro-me, sei lá, eu às vezes vou a um festival de cinema, a um sítio qualquer, e apetece-me logo fazer um filme sobre o não sei o quê que está ali. Vou a passar umas férias não sei aonde e apetece-me imediatamente não sei o quê. Às vezes passo, por exemplo, há muito pouco tempo, passei pela Póvoa do Varzim, é onde há um cafezinho, um antigo café que hoje em dia é um local público, municipalizado, eles recuperaram, e que é uma... E foi um café que teve uma importância muito grande, onde se reunia a Agostina, o Manuel Oliveira, o Zé Régio, não sei o quê, não sei o quê. Fiquei logo com uma ideia de fazer um filme com a Agostina e o café e as recordações que aquele café, que aliás é muito bonito, e a zona onde aquilo está, que é sobre o mar, na Póvoa, podiam dar. Portanto, locais tenho muitos, ou seja, gostava imenso de fazer um filme sobre Viena do Castelo, sobre Ceia, sobre... São terras que eu estou ligado, sei lá, até Famalicão, onde eu também tenho um festival de cinema, que não é uma terra particularmente marcada pela história, tem alguns pontos interessantes de um ponto de vista de história, mas tem sobretudo, por exemplo, uma vida intelectual muito curiosa. Por exemplo, uma das coisas que eu gostava muito de fazer era um filme sobre as casas dos escritores do Vale do Ave, precisamente daquela zona que vai desde Guimarães até Vila do Conde, mais ou menos, onde está povoada de fantasmas de escritores, desde o Raul Brandão ao Camilo, o Essa, o Zé Régio. E depois tem casas que são muito interessantes, as casas onde eles viveram, onde eles por vezes passaram algum tempo, e que são muito interessantes. Aqui há dias também, por exemplo, também fui a Ovara e visitei a casa do Júlio Diniz, onde esteve uns tempos a viver. Por exemplo, era outro local onde era possível fazer. Eu acho que os locais são pontos de partida para desenvolver a imaginação e o gosto de fazer coisas, e há sempre maneiras de despoletar esse gosto. Puxando agora pela memória do cinema, Lauro António enumera alguns filmes marcantes diretamente relacionados com lugares. Devo dizer que é capaz de haver uma centena ou duas de filmes que marcaram... Aliás, vou começar a escrever em princípio umas coisas sobre isso. Filmes relacionados com locais. Desde o Terceiro Homem, Viena da Áustria, A Morte em Veneza. Mas Veneza, por exemplo, é uma terra que está marcada por filmes soberbos, tem dezenas de filmes passados em Veneza, lindíssimos, até, sei lá, Um Americano em Paris, para falar de Paris, de um certo Paris mítico, o Moulin Rouge recente, evocando de uma forma mítica um local também parisiense, o próprio Moulin Rouge, que sem nenhum tipo de realismo, mas que, por exemplo, evoca, e eu julgo muito bem, eu, aliás, gosto muito do filme, evoca muito o ambiente do Moulin Rouge da nossa imaginação, da nossa recordação. Já não é o Moulin Rouge real, é o Moulin Rouge reconstruído através das memórias de cada um de nós, ou de uma memória coletiva que faz o Moulin Rouge uma referência também mítica. Mesmo em Portugal há filmes muito interessantes que remetem para imagens da cidade. Eu, um dos aspectos de que eu gosto muito das comédias portuguesas dos anos 30, 40, é um pouco por reconstituírem, de certa forma, aquela Lisboa dessa época, enfim, também de uma forma um bocado utópica, idílica, idealizada, mas, de qualquer das maneiras, há um pouco aquele... o bairro popular, não sei o quê, é reconstituído com alguma graça. E, por exemplo, esta zona, este prédio, este meu prédio onde eu vivo, tem um filme que eu gosto muito, que é Os Verdes Anos, do Paulo Rocha, que foi filmado aqui. Na altura, o Paulo Rocha vivia na minha casa, ou melhor, não vivia na minha casa, eu é que passei a viver na casa dele, porque ele saiu daqui, tempos depois eu vim para aqui, o prédio é o mesmo, existe a mesma coisa, e à altura, quando ele filmou Os Verdes Anos, filmou grande parte do filme, passa-se em casa de uma senhora que é precisamente num destes andares, e a empregada sai por esta porta e tem uns amores com um aprendiz de sapateiro que vivia ali ao pé da Suprema, que tinha uma sapataria que existia na altura. E o filme reconstitui muito bem, aqui é um filme dos anos 60, e reconstitui muito bem esta zona de Lisboa, até as tais avenidas novas, que era, digamos, a projeção nova do Estado Novo. O Porto, por exemplo, tem filmes lindíssimos, desde o Douro Faina Fluvial, do Manuel de Oliveira, a acabar, por exemplo, no Jaime, do António Pedro de Vasconcelos, que é um filme que tem um retrato da cidade muito interessante. Eu acho que praticamente todas as cidades têm os seus retratistas, uma vez mais inspirados, outras vezes menos, mas no meio desse grande grupo de filmes que quase todas as cidades têm, há sempre um ou dois que merece a pena ser recordado e que dá, sobretudo, não só o retrato físico da cidade, como às vezes, e ainda mais importante, o retrato íntimo da cidade ou do local. Lauro António, homem de amar fácil, apaixonado por tanta coisa, confessou já aqui o deslumbramento que sente pela serra e pelo campo, mas ainda assim não dispensa o burburinho da cidade. Quer dizer, eu sou essencialmente urbano, devo dizer que gosto muito das cidades. Também devo dizer que gosto muito de campo e de praia, mas por períodos curtos. Não sou uma pessoa que, por exemplo, fosse capaz de viver num local mais ou menos abandonado. A minha irmã e o marido, que é o Carlos Mendes, o cantor, por exemplo, arranjaram uma casa num monte do Ribatejo, ali perto de Santarém, e vivem praticamente isolados. Tem uma aldeiazinha ao lado, mas 200 ou 300 metros. Eu não era muito bem capaz de fazer isso, esse tipo de vida não era... Eu preciso muito de ver gente, de ter um certo burburinho à minha volta. Gosto muito das cidades, o que não quer dizer, portanto, não gosto de estar uma semana ou 15 dias às vezes numa praia. Mas o ideal para mim, por exemplo, uma praia é uma praia em que eu durante o dia pudesse estar quase isolado, mas depois, por exemplo, à noite, que tivesse uma vida intensa que me recarregasse esta necessidade de burburinho que eu tenho. Eu lembro-me, por exemplo, passei várias vezes férias em Espanha, em zonas, sei lá, em ilhas, nas Canárias. Por diversas vezes fiquei em hotéis muito isolados, onde eu durante o dia estava efetivamente de tranquilidade total, e à noite saía para um quilómetro ao lado ou coisa assim, onde havia uma vida de convulsão total, quer dizer, aquelas noites. E não é que eu frequente, por exemplo, eu não frequento bares, não sou muito dado a isso, uma vez por ano quase, ou uma vez de 6 em 6 meses ou coisa assim. Mas faz-me muita falta ter esse tipo de vida, de ver pessoas, de ver movimento. Gosto muito. Depois gosto muito de tudo o que é espetáculo. Por exemplo, eu gosto muito de cinema, mas também gosto muito de teatro. Aliás, gosto praticamente de tudo o que é espetáculo. Gosto de ópera, gosto de circo, gosto de praticamente tudo o que tenha a ver com espetáculos. Este sítio, este café, o Vavá, dava um bom filme? Dava um bom filme, sobretudo pelas referências históricas que comporta. Seria muito interessante fazer um filme sobre o Vavá. Aliás, como seria muito interessante fazer outros filmes sobre uma dezena ou duas dezenas de cafés de Lisboa. O Café Gelo, a Brasileira, o Martinho da Arcada, tantos cafés que havia por aí, onde o Nicola, de que eu fiz, aliás, um anúncio aqui há uns tempos, foi um dos poucos filmes de publicidade que eu fiz, foi um filme sobre o Nicola, onde havia uma referência ao Bocage, precisamente, que era um dos frequentadores do Nicola. E eu acho que há muitos cafés em Lisboa que justificavam, partindo do café, fazer uma reflexão sobre o que foi a vida cultural e a vida intelectual e artística que está ligada a esses cafés. À saída do Café Vavá, Lauro António releu o pedaço de texto da Manhã Submersa que o encorajou a realizar o filme. Tomei o comboio na estação de Castanheira depois que o Calhau deixou de me abraçar. Foi ele que me trouxe no carro de bois de Dona Estefânia, em cuja casa, como se sabe, me talharam o destino. Minha mãe veio ainda à igreja pela madrugada ver-me partir, mas sentindo-me tão distante, como se eu fosse preso, como se eu já pertencesse a um mundo que não era o seu. Mal me falou. Por seu lado, Dona Estefânia, defendendo a gravidade até ao último instante, olhando a minha mãe do alto das conveniências, disse-me brevemente que fosse na paz de Deus e desapareceu. Sozinhos no carro, Calhau abismava-se no grande silêncio da manhã. Apenas de vez em quando, emergindo da solidão, mas fixo ainda na radiação de tudo, dizia coisas naturais da terra e das sementes, ou perguntava de novo a que horas era o comboio. Às 9, respondia eu. Chegamos a tempo. E mais adiante, continua. Um homem fardado veio à plataforma dar avisos de corneta, uma inquietação nova centrou a atenção de todos. E bruscamente, entre dois grandes penhascos, o comboio rompeu enfim com um rancor subterrâneo alucinado de ferros e fumarada. E tive medo. Pela primeira vez estremeci de medo até aos limites da vida, não tanto porém da fúria do comboio como dessa coisa insondável e enorme, tão grande para mim, que era partir. E então desejei ardentemente, profundamente, ficar. Mas era tarde, tudo quanto eu tinha feito desde há meses, tudo quanto fizera Dona Estefânia, conduzia justamente àquilo, partir. O cineasta Lauro António no Café Vavá, em Lisboa. Pós-produção de João Félix Pereira, emissão de Francisco Mateus.